Meditação do Silêncio Interior. Encontre uma posição confortável. Permita que o corpo se acomode de forma leve e natural. Feche os olhos lentamente. Respire fundo. E solte o ar bem devagar. Mais uma vez, inspire pelo nariz e expire pela boca, sentindo o corpo se entregar à calma. Neste momento, você não precisa fazer nada, apenas estar aqui. Sinta o contato do corpo com a superfície que o sustenta. Perceba o peso sendo acolhido como se o chão o abraçasse. Leve a atenção para a respiração. Observe o ar entrando e o ar saindo. Sem mudar nada, apenas perceba. A cada inspiração, sinta a mente se acalmando. E a cada expiração, imagine que o corpo se dissolve em leveza. Agora comece a perceber o espaço entre uma respiração e outra, um pequeno intervalo, um instante de silêncio. Permaneça nele por um momento. É nesse espaço que o silêncio interior começa a se revelar. Observe seus pensamentos como nuvens passando no céu. Alguns vêm devagar, outros rapidamente, mas todos passam. Você é o céu, vasto, tranquilo e constante. Não há necessidade de lutar contra o que aparece, apenas observe sem se prender. Com o tempo, as nuvens se tornam mais finas e o céu da mente se abre em clareza. Agora direcione sua atenção para o som do silêncio. Mesmo que existam ruídos ao redor, perceba o que existe por trás deles, um fundo de quietude que sempre esteve presente. O silêncio não é a ausência de som. Permaneça nesse espaço sem pressa. Apenas respire e sinta a calma se espalhar. A cada respiração, o corpo relaxa mais profundamente. Os pensamentos desaceleram e você repousa em si mesmo. Imagine agora que uma luz suave envolve sua cabeça. Ela desce lentamente pelos ombros, braços, peito e pernas, trazendo uma sensação de calma e presença. Essa luz representa o silêncio, um silêncio que acolhe e renova. Se algum pensamento surgir, sorria para ele. Agradeça e deixe-o ir, como uma folha que flutua no rio da mente. A cada pensamento que passa, o silêncio se aprofunda. Você não precisa fazer nada para alcançá-lo. Ele já está aqui. Silêncio é o estado natural da alma. Agora sinta o coração, perceba o ritmo tranquilo, o pulsar da vida em você. Mesmo no silêncio, há movimento, há vida, há amor. Deixe o coração se harmonizar com a respiração, criando um compasso sereno. Inspira, expira. Vida, paz. Permaneça por alguns instantes neste estado de serenidade. Nada a buscar, nada a mudar, apenas estar. A mente se acalma, o corpo descansa e o ser retorna à sua essência silenciosa. Aos poucos, traga a atenção de volta à respiração. Sinta novamente o ar entrando e saindo. Perceba o corpo, o ambiente, o espaço à sua volta. Faça uma respiração profunda e, ao expirar, imagine espalhar essa paz silenciosa pelo mundo. Leve uma das mãos ao peito e sinta. O silêncio está dentro de você, sempre acessível, sempre presente. Quando estiver pronto, movimente devagar os dedos das mãos e dos pés. Abra os olhos lentamente. Permaneça mais um instante, sentindo o eco desse silêncio interior. Respire fundo e leve essa quietude com você, que ela guie o seu dia. Você acabou de praticar a meditação do silêncio interior.